Mares. Verdinha. Jornalismo que fala a nossa língua. O Bafolê começa agora. Bafolê. Apresentação. Alô, alô, alô, alô. Tô chegando aí. Alô, alô, Brasil, Brasil, Brasil. Alô, alô, mundo! Gente, deixa eu me ajeitar. Muita emoção. Hoje é um dia histórico para a comunicação do Ceará, do Nordeste, do Brasil e do mundo. Por quê? Porque a Verdinha e a TV Diário estão interligados. A Verdinha e a TV Diário estão interligadas a partir de agora. É um salto fantástico na comunicação. Nunca antes isto houve na comunicação desta nação. Nunca. O quê? Uma rádio AM interligada e transmitindo a mesma programação, uma rádio AM e uma televisão interligadas, uma TV aberta. É preciso que se diga, é preciso que você saiba que eu estou me referindo a uma TV aberta. Nunca antes houve na história do Brasil uma mídia desse jeito, essa mídia cruzada. Uma TV aberta e uma rádio transmitindo a mesma programação. E isso está acontecendo hoje aqui na Rádio Verdes Mares, nesta banda do Brasil, em Fortaleza, Ceará. Então, como eu disse, é um dia histórico para o Ceará, para o Nordeste, para o Brasil e para o mundo. Nós estamos entrando em outra era da comunicação. Nós estamos dando um passo ousado, um passo tecnológico avançadíssimo. De 5 da manhã às 8 da noite, toda a programação é interligada. TV Diário, Rádio Verdes Mares e internet também. Como? Você pode ouvir a gente como você já ouvia antes, através do aparelho de rádio, através do seu laptop, do seu PC, do seu computador e através dos aplicativos no celular. Você já ouve. Você também pode ver a gente agora apresentando o programa Bafolê com João Inácio Júnior pela TV Diário. Mas você pode ver também as imagens no seu celular. Basta você colocar no Google TV Diário ao vivo. Se você colocar agora TV Diário ao vivo, pá, abre o link e você já vê a gente como vê na televisão através da internet. Então é algo lindo, é algo maravilhoso, é algo fantástico, é algo que nunca houve. A partir de agora são novos tempos, nova energia, novo mundo, nova felicidade, né? TV Diário, Rádio Verdes Mares, internet, tudo juntos para oferecermos o melhor para você. E aqui o programa João Inácio Júnior vira Bafolê com João Inácio Júnior, com a jornalista Cláudia Leite. Oi, Cláudia. Olá, João. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde a você que também está nos acompanhando pela TV Diário. Como o João disse, hoje, 14 de março de 2022, um marco para a TV cearense, um marco para a TV no Brasil e no planeta. Sejam todos muito bem-vindos ao Bafolê com João Inácio Júnior. Opa! Alô, alô. Fala, oi, Cláudia. Boa tarde, Nelson Costa, o nosso operador de áudio hoje. Um abraço para o Alisson Marques, que em breve estará conosco também. Mariana de Oliveira, nossa assistente de estúdio, boa tarde para você. E você, ouvinte em qualquer lugar desse lindo, azul e redondo planeta, até às 4. Muita informação, conteúdo de qualidade, todos nós com ele. Claro, uma das mais importantes referências da comunicação no planeta. João Inácio Júnior. Olha, já que a gente foi falar da ficha técnica, não podemos esquecer que tem um diretor de imagem. Quem é que está hoje lá? Alguém pode me informar quem é o diretor de imagem? Tiago. Tiago Nobre. Tiago Nobre. Tiago Nobre é o nosso diretor de imagem. Aqui também tem a jornalista Claudimila Melo. Melo, que é a nossa... Tá bonita, vai aparecer hoje aqui, Claudimila. Ela veio de tigresa. A Claudimila meio... Vou provar pra vocês, ela veio de tigresa. Tá linda, é uma grande produtora, uma grande profissional. E temos também o Diego... Diego Moraes. Moraes, que é diretor também da TV Diário e está aqui com a gente. Amigos, nós estamos juntos. Esse estúdio é grande, é maravilhoso, é fantástico. Nós temos 6 câmeras, nós temos vários ambientes para a gente apresentar um programa com tudo que você quer, precisa e gosta da TV e do rádio juntos. Eu vou repetir, você agora pode nos ver através da TV Diário de Fortaleza, canal 22. Você pode nos ver, eu vou só mostrar para você aqui, ó, no celular. O meu celular está ligado na TV Diário. No seu celular, você pode colocar TV Diário ao vivo no Google. Já abre. Eu tô me vendo aqui, ó. Tá vendo? Eu tô mostrando meu celular só para você saber como você acessar as nossas mídias. E pelas outras maneiras como você ouvia. Bem, gente, vamos começar? Bora! Boa tarde para você! Estamos iniciando mais um programa com energia, com alegria, com simpatia, com fé, com esperança. Sabendo que o seu caminho e o meu caminho serão caminhos de luz. Porque nós estamos procurando o bem, nós estamos procurando fazer a coisa certa, nós buscamos Deus e Deus vai ajudar a você e Deus vai ajudar a mim e vamos ter uma tarde livres do mal, felizes, em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Vamos para a primeira informação de hoje, atenção. Graças a Deus, Covid-19 está perdendo cada vez mais as forças. Na cidade de São Paulo já não se usa máscaras, nem em locais fechados e nem abertos nem fechados. É, em Curitiba, né, Cláudia? É Curitiba? É Santa Catarina. Em Santa Catarina também já não se usa mais máscaras em locais abertos e fechados. Só se usa se quiser. E esta semana, o governo do estado do Ceará e a prefeitura vão examinar as possibilidades de também haver uma flexibilização no uso de máscaras, ou seja, já se admitir que não se usará máscaras em alguns lugares, em algumas circunstâncias. Mas ainda não está decidido aqui para o estado do Ceará. As nossas autoridades vão se reunir esta semana. E a notícia boa, hein, gente? Porque, olha, a quantidade de pessoas que morreu nas últimas 24 horas de coronavírus já diminuiu muito, não foi, Cláudia? Sim, no fim de semana, segundo os últimos dados das autoridades sanitárias, morreram no Brasil 146 pessoas da Covid-19. Só uma retificação, não é no fim de semana, nas últimas 24 horas. Isso, nas últimas 24 horas. Obrigada, João. E totalizando o número de mortos desde que a pandemia começou aqui no Brasil, 655.139 brasileiros perderam a vida para a Covid-19. Por isso, não vale a pena arrefecer. Vamos continuar seguindo as normas sanitárias, tudo que é preciso para a gente sair dessa onda rapidinho. Agora, né? O bom mesmo é que parece que o coronavírus está indo embora. Tomara, olha aí, tomara que não venha outra variante do coronavírus para arrebentar, porque já tem uma que está começando. É uma cepa, é uma variante do coronavírus que é uma mistura da Delta com a Ômicron. A Ômicron. Tomara, meu Deus, que ela seja fraca, né? E tomara que essa onda esteja passando para que a gente possa ser feliz de verdade. Amigos e amigas, agora vamos para uma notícia policial. Bomba. Olha aqui, atenção, bairro José Bonifácio, em Fortaleza. Taxista é assassinado a tiros durante corrida. O passageiro possuía antecedentes criminais por tráfico de drogas, roubo e furto, contudo não foi atingido. Então, no bairro José Bonifácio, os matadores ou um matador, sabe-se? Um matador. Um matador chegou onde o taxista, no carro que o taxista estava transportando o passageiro, e deu 15 tiros. 13. Aliás, 13, perdão. 13. 13 tiros. Você já pode ver aí no seu vídeo as marcas dos tiros no carro. Se você olhar bem, você vê que as marcas dos tiros estão aqui. nessa janela, do lado do motorista e aqui na frente. 10 marcas de tiros nos vidros do lado do motorista. Ó! Oh, 2 tiros ali, um monte de tiros aqui. Então, há uma. Pá, pá, como é que é? Tiros! Há uma suspeita de que o cara que foi matar foi atirar no passageiro, que já é bandido. Mas eu tenho as minhas dúvidas. Aliás, eu tenho quase certeza que o cara que foi matar mesmo, foi o motorista. Porque o passageiro estava ali do lado do passageiro. O motorista estava do lado dele, na direção do carro. E o cara que chegou atirou tudo, todos os tiros, despejou todos os tiros ali no motorista. E um profissional da morte, especialista em matar, dificilmente erra. Ele não vai errar. Então ele foi lá e pei, olha lá. Lá estão as marcas. Aqui estão as marcas. Só do lado do motorista. Então, eu, João Inácio Júnior, tenho a crença, eu creio que o cara foi matar o motorista. E a Cláudia Leite agora dá os detalhes de mais essa informação. Bairro José Bonifácio, em Fortaleza. Sim, o crime aconteceu no sábado, aqui em Fortaleza, no bairro José Bonifácio. O taxista de 39 anos levava um passageiro no carro, no táxi, quando foi abordado pelo matador ou pelos matadores, mas a polícia tem informação de um matador, em outro carro. E aí o matador atirou. João Inácio, foram 13 tiros. Aí na porta, no vidro do motorista, 10 marcas de balas. No vidro do para-brisa central do carro, outros 3 tiros. O taxista morreu na hora, 39 anos. O passageiro nada sofreu, não foi atingido. O passageiro, segundo a polícia informou, tem antecedentes criminais por tráfico de drogas, roubo e furto. A polícia agora está investigando o crime pelo Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa. E a polícia agiu rápido. Poucas horas depois do crime, a polícia apreendeu um menor de 16 anos, que, segundo informações divulgadas por testemunhas, ele foi apreendido no carro em que ele usou para emparelhar com um motorista de táxi e assassiná-lo. Realmente é muita violência, né? Olha aqui, Cláudia Leite. Oi. Olha aqui. Alô, Brasil. Alô, nós vamos dar um show para você aqui agora à tarde. Um show de comunicação, um show de alegria. Nós temos muita coisa interessante para você. Inclusive, eu quero mostrar para você a possibilidade que a gente tem nesse estúdio. Eu tô com esse microfone na minha mão para mostrar que o nosso programa vai ser dinâmico, certo? Nós estamos começando, nós estamos nos adaptando, mas queremos fazer o melhor para você, o melhor. Tá, então, você pode ouvir, eu repito, você pode ouvir a Verdinha. Na Verdinha, nós estamos na Rádio Verdes Mares, do jeito que você já assistia. Pode assistir pelos aplicativos do celular, do jeito que você assistia. Você pode nos ver agora na TV Diário. Nós estamos, neste momento, na TV Diário, Canal 22, apresentando o programa João Inácio Júnior, também ao vivo. E você que não tem uma televisão perto, mas tem seu celular, então você pode discar no Google TV Diário ao vivo. TV Diário ao vivo. Pronto, você nos encontra e vê. Ó, eu só estou mostrando a você que você, onde você estiver, você pode ver a gente. Ó. Eu estou passando aqui agora no meu celular também. Viu? É desse jeito. E quero mostrar, abre aí pra mim, e quero mostrar pra você os nossos... Será que o meu diretorzão pode me mostrar aqui? Que é o... Thiago Nobre, é? Thiago Nobre, você é o cara, Thiago Nobre! Olha aqui, gente, temos aqui esse ambiente pra gente apresentar entrevistas, conversar, mudar um pouco o cenário, né? Eu posso vir, inclusive, pra cá também... Estou apresentando para você o nosso estúdio. A nossa casa nova, porque nós vamos, com certeza, cadê eu? Tá ali. Nós vamos, com certeza, fazer um programa lindo para você, com muita mobilidade, né? Um programa legal. Daqui a pouco a câmera me dá uma chegada aqui, né, Cláudia Leite? É verdade, João Inácio. Daqui a pouco é você que vai se levantar. Cláudia Mila. Cláudia Mila tá toda de tigresa. Gente, ela não vai entrar agora, porque vocês vão ver uma tigresa. Aí você... João Inácio Júnior, nessa nova roupagem da TV Diário, Rádio Verdes Mares, vai ter tigresa. Vai ter tigresa. Deixa eu botar esse microfone aqui. Olha, a Cláudia Mila tá bonitona. Vamos trazer um bafolê grande pro programa já já. Um assunto que envolve casais. Sim. Envolve ciúme. Exato. Qual casal no mundo que nunca teve um ciúme, por menor que seja? Pode ser um ciúmezinho pequeno, mas pode ser um ciúmezão grandão. Você sabe que tem aquele ciúmezinho pequenininho, gostosinho, que faz bem, né? Tempero do amor? Tempero do amor. Aquele ciúmezinho que você sabe que a pessoa lhe ama. Ciúmezinho controlado, bacaninha, isso é bom. Agora tem ciúme que leva à destruição, ao assassinato. Vamos já contar aqui a história de uma mulher que matou o marido por ciúme, porque ela desconfiou que o marido... Aliás, ele não morreu, mas levou um tiro, tá no hospital. Levou. A esposa... Cadê o tiro? Papou. Pum! Pei! Oh! O cara levou um tiro... Como é que é o negócio aí? Como é que é o negócio aí? Que tragédia. O nosso operador é o melhor do mundo, na minha opinião. O operador de áudio é o... Nelson Costa. Nelson Costa. Eu não sei se dá pra dar uma mostradinha no Nelson Costa. Manda um beijinho pra câmera aí, Nelson Costa. Olha aí o Nelson Costa, meu compadre. Pro outro lado, Nelson. Pro outro lado. Eu acho que é pro outro lado. Cadê? Esse aí é o bonitão, Nelson Costa. Gente, então, o marido... A esposa desconfiou que o marido estava tendo um caso. Vamos contar logo esse caso. Podemos. É possível, Ei, produção, a gente conta logo essa. O marido parece que estava tendo um caso e a esposa desconfiou que no celular dele havia borogodó, bafulê, traição. Ela então chegou pro marido e disse: você vai me mostrar o celular, você vai me dar a senha para eu abrir o seu celular. Aí tentou tomar o celular do marido e o marido não deu a senha, o marido não deixou que ela abrisse o celular. Não. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Deveria haver algo comprometedor, não? Se não tivesse, ele dizia: pega. Toma. Mas acabar logo com isso, né? Mas o marido não... O marido não deixou a mulher abrir o celular, ele não deu a senha. Não deu a senha. O que que ela fez? Ela pegou um pau de fogo. Você sabe o que é um pau de fogo? Ela pegou uma arma e... O marido caiu, foi levado para o hospital. Ele decidiu morrer. Mas ele não abriu, não deu a senha do celular pra ela. Nem abriu pra ela ver. Vixe, ô bafolê. Cláudia conta a história aqui no programa Bafolê com João Inácio Júnior. Tudo foi descoberto por quê? Ô bafolê. Vixe. Tudo foi descoberto. Sim, tudo foi descoberto por quê? Porque... O marido em questão, que não quis mudar, que não quis mostrar as mensagens no celular para a esposa, é agente penitenciário e tem um pai que mora perto da casa dele. O pai dele tem 71 anos. E aí, o pai, muito incomodado com o comportamento do filho, com a situação, foi até a casa do filho, agente penitenciário. E quando chegou lá, encontrou já o filho baleado, encontrou a nora dele, no caso, a mulher do agente penitenciário, na cozinha, sentada, e o revólver que ela usou para tentar matar o marido, o agente penitenciário, ao lado dela no chão da cozinha. Detalhe, essa arma, esse revólver é dele, marido, porque ele é agente penitenciário. Vixe, ô bafulê, gente. Ô bafulê. O pai do agente penitenciário chamou o socorro, chamou a polícia... O filho, agente penitenciário, foi socorrido para o hospital, graças a Deus não morreu, e ela foi levada para a delegacia e autuada por tentativa de assassinato, tentativa de homicídio. Isso aconteceu numa residência em Pacaembu, que é interior de São Paulo. Ei! Esse caso é doido, né? Agora vocês se lembram do caso Naldo Mulher Moranguinho, Diego Moraes, diretor que está aqui com a gente, Claudimila. Claudimila Mello, nossa produtora que está de tigresa, vai já entrar. O programa vai voltar com as tigresas? Muita gente dizendo, oh, maravilha! E tem muita mulher dizendo, não queremos! Muita mulher está dizendo, não queremos tigresas no programa do João Inácio Júnior. E o Macharal, queremos tigresa, queremos tigresa, queremos tigresa. Em 5 minutos, a gente vai mostrar a Claudimila aqui de tigresa. Aí vocês vão dizer, queremos as tigresas de volta no programa João Inácio Júnior ou não queremos tigresas de volta? Pois é. Né, Cláudio? É. Mas vamos falar do Naldo. Você lembra do Naldo? Olha a foto do Naldo aqui, ó. Naldo! Mulher Moranguinho! Deixa eu pegar esse microfone aqui. Tá ligado? A macaquice aqui vai ser grande, viu, gente? Mas, ó, a bomba que você vai ter agora aqui no programa João Inácio Júnior é que houve um caso semelhante a esse que nós acabamos de contar aqui no programa João Inácio Júnior com o Naldo e a Mulher Moranguinho. O Naldo e a Mulher Moranguinho. Ela parece, tudo indica que ela estava tendo um caso extraconjugal mesmo casada com ele. Lembra daquele bafolê? Mulher Moranguinho? Tá aqui a Mulher Moranguinho, ó. Eu não sei se... Tá aqui, dá pra ver? Não sei se dá pra... Tá aqui a Mulher Moranguinho e o Naldo. Eu vou narrar pra você aqui, assim, esse fato incrível que muita gente lembra, mas muita gente não lembra. Ixi, ô bafulê! Cláudio, vamos narrar aqui muito rapidamente para o pessoal não... Para a gente não enrolar muito o pessoal. Há algum tempo atrás, o Naldo estava casado, como está casado até hoje, com a Mulher Moranguinho. E olha o que aconteceu. Ele desconfiou que no celular dela tinha conversa dela com macho ou machos. E ele ficou enciumado. O Naldo ficou louco. O Naldo ficou louco. E chegou para a Mulher Moranguinho e disse, você vai me dar o seu celular e eu quero que você me dê a senha. Ela não deu. Por quê? Por que que ela não deu? Por que que ela não deu? Porque, segundo o que ficou apurado, em dezembro de 2017, havia conversas no direct do Instagram da Mulher Moranguinho com alguns homens. Eita! E o Naldo, marido, disse, eu tenho o direito de abrir o seu celular, ou seja, me dê a senha, porque eu quero ver o que é que tem dentro. Eu quero ver o que conversa é essa que tem. Ela não deu. Não deu. O que aconteceu? Ele meteu-lhe a porrada. Agrediu a socos, murros, pontapés, puxões de cabelo. Ela foi para o hospital. Cláudia, a gente podia representar isso. A gente trocar uns tapas aqui, eu puxar teu cabelo, tu me dá um chute. A gente podia representar. Bora! Cláudia! Ele meteu a porrada nela, Mulher Moranguinho, o Naldo! Foi. E aí, o que aconteceu, Cláudia? O que aconteceu? Ela foi até a delegacia, fez um boletim de ocorrência contra ele e ele foi preso. Outra coisa. Além de bater nela, ele disse, vou dar-lhe um tiro. Vou dar um tiro na sua cara. Ele não chegou a atirar, mas ele prometeu dar um tiro na cara dela porque ela preferiu morrer. Mas ela não deu o celular pro Naldo abrir e nem deu a senha. E nunca deu. O que aconteceu? Ela entrou com a medida protetiva, o casal se separou, o Naldo ia ser preso, aí o Naldo começou a pedir perdão. Perdão porque se arrependeu pela merda que fez, perdão porque é melhor levar chifre do que um escândalo na vida de um artista, um escândalo desse tipo, né? Agressão à mulher. Total. E começou a insistir para ela voltar, começou a insistir, recomeçou. Essa história da agressão terminou com recomeço. E o casal tá junto até hoje, com chifre e tudo. Tem mais, Cláudia. Pois é, e uma arma foi encontrada pela polícia, inclusive na época, na casa do Naldo e da mulher Moranguinho. Ei, a gente podia fazer uma pesquisa? A gente pode fazer uma pesquisa enquanto a gente vai pro, né? Uma pesquisa agora para pegar o tema, né? A pesquisa é... A gente vai pro break. Mas a pesquisa é... Você tem acesso ao celular do seu marido? Você tem acesso ao celular da sua esposa? Sua esposa deixa dar a senha para você? A pessoa que você ama dá a senha do seu celular? Ou não dá a senha, não tem senha? Como é que participa, Cláudio? Ah, muito fácil. Pelo nosso WhatsApp. O código de Fortaleza é 85 988871306. As 10 primeiras pessoas que participarem pelo nosso WhatsApp terão seus nomes divulgados, suas respostas faladas aqui no ar. DDD de Fortaleza 85, nosso WhatsApp é 988871306. Participe! Nós temos uma notícia maravilhosa agora para você, Alessandro. É o Alessandro que vai falar, meu amigo Alessandro. Ah, é um break comercial? A gente volta já? Beleza, a gente faz o comercial, volta já. ZYH 589, Verdinha. Bafulei. Oferecimento: Loteria Aldeota, o rei do bolão. Jogada Segundo Tempo, de segunda a sexta, às 5 da tarde, com os craques da Verdinha. Atenção aposentados, Central dos Aposentados 4003-6731. Se você tem 65 anos ou mais e não contribuiu o suficiente e quer se aposentar, saiba que você tem direito a ganhar um salário mínimo todo mês. Ligue 4003-6731. Quer saber como? Entre em contato agora conosco na Central dos Aposentados pelo telefone 4003-6731. Repetindo, 4003-6731. Central dos Aposentados 4003-6731. As principais notícias do Ceará, do Brasil e do mundo. Rádio Notícias Verdes Mares. Política, economia, segurança pública, reportagens, trânsito e muito mais. Você bem informado com a credibilidade do Rádio Notícias Verdes Mares. De segunda a sábado, às 6:30 da manhã. Verdinha, jornalismo que fala a nossa língua. Sábado em Alto Astral tem que ter clássicos do brega. Tens a beleza da rosa, amante da noite, amado eu sou. As melhores músicas e os maiores intérpretes que fazem a alegria do brega em todo canto do Brasil. Clássicos do brega, todo sábado, 1 da tarde. Verdinha, jornalismo que fala a nossa língua. BN, edição da noite, de segunda a sexta, às 19 horas. Verdinha, jornalismo que fala a nossa língua. São Brás, o vinho do Santo Forte e a hora certa. Opa, são agora 13 horas e 33 minutos, 1:33. Bafulê. Pode recomeçar? Estamos aqui na TV Diário, o programa João Inácio Júnior, ou seja, Bafulê com João Inácio Júnior. Estou aqui com meu amigo Alessandro Montenegro e nós temos uma notícia incrível para dar para vocês. A Mega Sena acumulou de novo e é a maior oportunidade para você ficar mega milionário. Está acumulado em quanto? Boa tarde, está acumulado em 165 milhões. Já faz 2 anos que não acontece um valor tão alto. E lá na Loteria Aldeota, nós já pagamos o prêmio milionário de 105 milhões, onde 35 pessoas investiram apenas 100 reais, João Inácio. 100 reais, compraram um bolão semelhante a esse que você ligou lá e comprou, e cada um ganhou 3 milhões e 47 mil reais. Então está acumulado em quanto? É... 165 milhões, o sorteio é quarta-feira. A Cláudia Leite estava fazendo os cálculos ali e viu que se você aplicar esse dinheiro, caso você ganhe na poupança, quanto rende por mês? 1 milhão e 55 mil reais por mês. 1 milhão e 55 mil reais por mês é o que rende esse dinheiro na poupança, que é o pior rendimento. Se você negociar com o banco com o dinheiro todo desse, você pega 1 milhão e 300 por mês. Exatamente, é muito dinheiro. E você que está nos assistindo aí, nós lhe damos a oportunidade de você apostar sem sair de casa. Porque nós temos o Delivery da Sorte, onde você liga no telefone, está aparecendo aqui na tela, 85-DDD-3104-5050. Você compra o seu bolão oficial caixa e quem mora em Fortaleza e região metropolitana recebe na sua casa sem nenhuma taxa de entrega, sem nenhuma taxa de entrega, motoqueiro fardado, João, com toda a segurança. Então você compra sem sair de casa. Olha, eu comprei o meu, eu quero ganhar. Recebi em casa. É só ligar ou pedir pelo WhatsApp. Qual é o WhatsApp? Você de qualquer lugar do Brasil. Nós temos clientes de todo o Brasil e você que mora em Fortaleza, região metropolitana, entre em contato nesse telefone, é o WhatsApp também, o DDD 85-3104-5050, e você adquire seu bolão. Quem mora no interior do estado, no outro estado, também compra e nós endossamos no verso do bilhete e participa. Não deixe de tentar mudar a vida da sua família para sempre, né? Pegar essa bolada. Ei, WhatsApp 3104-5050. Você entra no WhatsApp e joga sem sair de casa. Você de Fortaleza, do Ceará, do Brasil e do mundo. Loteria Aldeota. Quais são as lojas? Ficam onde? Loja fica na Avenida Dom Luiz 600 e outra no Shopping Rio Mar Kennedy. Eu vou ficar milionário. Alessandro Montenegro, parceirão, obrigado, compadre. Ê, Brasil maravilhoso! Cento e quantos, Cláudio? 165 milhões de reais. Eu queria entrar. Claudimila, pega aqui, Claudimila, por favor, Claudimila. Não, ela não pode entrar agora que ela está de tigresa, a gente vai já ver. Né? Vai ter tigresa no programa João Inácio Júnior ou não vai ser vai ter tigresa, hein, gente? Ei, vocês viram aí o ator que morreu? Claudimila e Diego, é possível colocar essa foto aí do ator que morreu? Esse último aí, eu não sei se é possível. É possível? Gente, um ator muito famoso morreu, vocês estão sabendo. Fez filmes memoráveis, filmes incríveis, né? É isso aí. Ao vivo é assim mesmo. Ao vivo é assim mesmo. Esse ator aí, gente, William Hurt. Esse operador é muito bom, viu? Esse Nelson Costa. Dá o clima na hora. É o melhor do mundo, operador de áudio. Mas o diretor de imagem também é show. É o Felipe? Thiago. É o Thiago? Não, o operador de vídeo. O diretor. Thiago o quê? Thiago Nobre? É o Thiago Nobre. Thiago Nobre. Isso é bom. William Hurt, ator de O Beijo da Mulher-Aranha, e ele morreu aos 71 anos de idade. William Hurt fez não só Mulher-Aranha, mas ele fez outros filmes, né, Cláudia? Ele morreu de câncer na próstata. 71 anos de idade. Talvez ele não gostasse de fazer, não quiser. Porque às vezes o homem vai deixando pra frente, né? Começa a sentir uns probleminhas na próstata, vai deixando pra lá. 71 anos, o cara é muito novo com 71 anos. E morreu de câncer na próstata, William Hurt. Esse ator que você pode ver mais uma vez aí, né, Cláudia? Ali ele mais jovem. Sim. Bonitão pra caramba, né? O cara. Galã do cinema americano, né? Quem não foi fã do William Hurt, do trabalho dele? Ele era bonitão, né? E aqui ele já mais velho. Sim. Já mais velho. 71 anos, agora morreu de câncer na próstata, lamentável. Ele fez alguns outros filmes importantes, né? William Hurt, a gente lamenta, eu era super fã de William Hurt. Ele morreu, que dia foi? Sábado? Ele morreu nesse fim de semana, morreu em casa, acompanhado da família. Ele tinha um câncer de próstata que se espalhou, principalmente para os ossos. E aí, esse fim de semana, foi embora. Qual é a notícia da sequência, Cláudia Leite? Programa João Inácio Júnior, ou seja, Bafulê com João Inácio. Vamos contar um fato, um crime que aconteceu na Paraíba com uma mulher cearense. Ah, meu Deus. Olha a bomba do ciúme de novo. Olha a bomba dos problemas de relacionamento. Quem nunca teve um problema de relacionamento, levante o dedo. Tem gente aqui que vai... também seja a mesma coisa do amor do pai da Cláudia pela mãe dela. A mãe perdeu, a Cláudia perdeu já a mãe, né, Cláudia? Já, minha mãe continua viva em outra dimensão. Minha mãe foi embora em 2016. Papai tá vivo. Teu pai, né? Meu pai tá. Seu Ednar. Pai, um beijo pro meu pai, tá assistindo a gente agora, seu Ednar Leite. Te amo. Cláudia, qual é o número dessa notícia? Porque a gente vai falar uma bomba pra você. O cara matou a mulher. Qual o número dela? Eu tô um pouco perdido, são várias informações. Valeu, Alessandro Montenegro. Um abraço, meu irmão. Abraço pra você. Um abraço, Alessandro. Gente, vamos começar a dar essa notícia aqui. Porque realmente é uma... Diz o quê? Ligou pro SAMU. SAMU, ela teve uma convulsão e morreu, SAMU. Quando o SAMU chegou lá, viu o pescoço dela arrebentado. O SAMU entra. Os profissionais do SAMU já viram logo que ela tinha sido assassinada. Olha a cara dele aí. O cara bonitão, uma boa aparência. É esse aqui. Esta criatura. Pode só concluir essa notícia ou concluir depois? Concluir essa notícia? A notícia depois? Pronto, então a gente vai fazer um break e a gente vai voltar com essa notícia. Uma história escabrosa, uma história louca, uma história maluca. E você vai ver aqui na TV Diário e vai ouvir pela Rádio Verdes Mares. Se você está num lugar e não tem televisão e você quer assistir a gente pela internet, a TV Diário passando com o programa João Inácio Júnior, Bafulê do João Inácio, é só você botar no Google TV Diário ao vivo. Coloque TV Diário ao vivo no Google, aperte, pá, no link que você vai ver aqui, ó. Tô mostrando pra você, eu tô passando também no celular, tá? Vem com a gente faz o comercial, conta essa história ligeiro! Jornalismo com credibilidade. DN Edição Noite. Você bem informado com notícias e muita análise de especialistas. Um bate-papo para encerrar o dia com muita informação de qualidade. DN Edição da Noite. De segunda a sexta, das 7 às 8 da noite. Verdinha. Jornalismo que fala a nossa língua. Forrozão da Verdinha, todo domingo, das 4 às 6 da manhã, com Silvino Neves. Verdinha. Simetria, padrão, criatividade, são conceitos muito utilizados na arte e também na matemática. Por isso, o tema da 17ª OBMEP, Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas e Privadas, é a Semana de Arte Moderna de 1922. As provas da primeira fase da OBMEP serão dia 7 de junho e as escolas têm até 17 de março para inscrever seus estudantes. Saiba mais em obmep.org.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Um programa de humor diferente de tudo que você já viu por aí. É nóis, tá na boca do povo. Com as figuras mais irreverentes do rádio cearense. Boca de pinico, maluco, vou receber meu condicional, doido. Nas garras da patrulha, de segunda a sexta, às 11 da manhã. Verdinha, jornalismo que fala a nossa língua. As principais notícias do Ceará, do Brasil e do mundo. Rádio Notícias Verdes Mares. Política, economia, segurança pública, reportagens, trânsito e muito mais. Você bem informado com a credibilidade do Rádio Notícias Verdes Mares. De segunda a sábado, às 6:30 da manhã. Verdinha, jornalismo que fala a nossa língua. Aqui do meu lado, Cláudia Leite, nós também temos um outro jornalista que vai trabalhar com a gente aqui desse lado, que é o... Alisson Marques. Alisson Marques está fazendo um treinamento para voltar fortão. para a gente, então, fazer um programa muito legal. Nós estamos na Rádio Verdes Mares, ao mesmo tempo nós estamos na TV Diário, e você pode também ver a gente através do seu celular. É só você colocar no Google TV Diário ao vivo, TV Diário ao vivo, ó. Tô mostrando pra você, eu tô aqui, TV Diário ao vivo. Eu sintonizei no meu celular, tô pegando aqui, então você pode ver a gente, assistir a TV Diário pelo seu celular, colocando TV Diário ao vivo e ver, tá? Então, TV Diário, na TV, na internet e na Verdinha, Rádio Verdes Mares. Ô, maravilha, glória a Deus. Bom, a gente vai entrar naquela notícia que a gente anunciou primeiro, qual foi a... Antes da pesquisa? Sobre o assassinato da estudante de medicina na Paraíba. Uma estudante de medicina cearense, mas que estuda na Paraíba, foi estrangulada pelo namorado. Cara bonitão. O namorado, então, chamou o SAMU, dizendo que ela tinha tido uma convulsão. Olha como ela era bonita, gente. Cearense. Tá, vamos dar logo essa notícia, já entramos, né? Vamos entrar nessa notícia. Ela, uma mulher bonita, como você vê aqui. Abre um pouquinho. Estudante de medicina. Foi estudar na Paraíba e há um mês ela arranjou um namorado bonitão. Olha aí a cara do cara. Bonito. Homem bonito. E aí, numa confusão, ele matou ela. Esganada. Estrangulada. Ligou pro SAMU. Alô, SAMU! E mentiu. Disse que ela teve uma convulsão. Convulsão. Só que os médicos do SAMU, quando chegaram, viram que ela não teve convulsão. A mulher foi esganada, Cláudia Leite. Foi esganada, Cláudia Leite. Foi. E o cara tá preso. Safado. Será que é possível mostrar a cara do elemento? Empresário, como você vê, que ser mal, ser doente do juízo, independe da condição econômica, ou seja, da condição social, e independe também da idade. Da profissão. Da profissão. Isso, Cláudia, muito bem. Do status. Do status. Depende. O mal está dentro da criatura, rica, pobre, independente da etnia, do nível social. Do grau de instrução. Cláudia, conta essa história louca. A polícia já sabe que na noite da sexta-feira, o casal, ela, estudante de medicina, Mariana Tomás, foi com o namorado para uma festa. E aí, na madrugada do sábado, foram para o apartamento dela, na Orla de Cabo Branco, em João Pessoa, na Paraíba. E mais ou menos no início da manhã, ele então chamou o SAMU, dizendo que ela estava tendo convulsões. Quando o SAMU chegou no local, os paramédicos perceberam, viram que não era nada disso. Ela estava com sinais de esganadura, ela estava morta. A polícia foi acionada, ele foi detido. Ele é empresário do ramo cerâmico. Ele se chama Johannes Dudek, tem 31 anos. Ele foi detido como principal suspeito do assassinato, do feminicídio contra a namorada, uma cearense, estudante de medicina, que nasceu em Lavras da Mangabeira, aqui no Ceará, e há 3 anos estava estudando em João Pessoa, na Paraíba, para se tornar médica. Ela era Mariana Tomás de Oliveira, tinha 25 anos. A polícia, quando colocou o nome dele no sistema, o nome do principal suspeito, o namorado dela, empresário, descobriu que ele já tinha problemas com a polícia. Em setembro de 2020, ele foi preso por violência doméstica contra uma ex-mulher. E naquela época também, ele explodiu o carro do ex-cunhado. O quê, Cláudia Leite? O cara era tão doido. Olha aqui, aquele matou agora. Cearense. Era de que lugar que ela era mesmo? Lavras da Mangabeira. Lavras da Mangabeira, Ceará. Uma mulher bonita, né? E agora, há um tempo atrás, já com relacionamento com outra mulher... 2020. Ele teve um teretecê com a família da namorada da época. Da ex-esposa. Da ex-esposa. E explodiu. O camarada explodiu. Tem um som de explosão aí, Nelson Costa? Ele explodiu. Bum! O carro... Do ex-cunhado. Do ex-cunhado. Irmão da ex-namorada, ex-esposa. A idade dele? 31 anos. Você vê aqui um cara... Me dá esse microfone, por favor. Um cara de uma aparência boa, um cara situado financeiramente bem, empresário, tem dinheiro, condição de... Nelson, aqui, essa aqui, Nelson gosta. O cara com condição, numa condição excelente, tem necessidade de fazer, é porque é mal, é porque é ruim. E muitas vezes a pessoa se mete com alguém e não sabe que é pior do que o cafute, o capeta, o capiroto, o satanás, o cramulhão. Como é aquela palavra que eu sempre esqueço, Cláudia? Capiroto. Eu falei, o capiroto, né? É, quando ela foi namorar com ele, jamais imaginou que ele fosse uma praga dessa, Cláudia. Exatamente. A polícia informou também que além dessa ocorrência policial, desse antecedente criminal, ele também tem outras três acusações por violência contra a mulher. Ela, que era natural de Lavras da Mangabeira, o corpo dela foi trazido aqui para o Ceará. Ontem aconteceu o velório e o sepultamento. Ontem também aconteceu a audiência de custódia dele, né? Porque ele foi detido. E hoje pela manhã, 8h30 da manhã, ele já foi transferido para um presídio lá em João Pessoa, na Paraíba. Ele tem, claro, nível superior, tá numa cela especial, mas já está no presídio. Ó, eu vou pedir o pessoal de lá, para quando for colocar, se colocar escrito por extenso o telefone, é ruim pra caramba pra gente ver aqui. Vamos falar, Cláudia, vamos falar de uma coisa muito importante, vamos falar de Nato Shark. Olha, para você acabar com dores nas juntas, dores nas articulações, artrite, artrose, osteoporose, bico de papagaio, tendinite, reumatismo. É possível me colocar lá no, na tela grande? Você acaba com tudo isso com Nato Shark. Eu vou lá. Pode abrir essa aqui? Eu vou lá. Atenção. Amigos e amigas, é uma bênção. Este produto aqui vai acabar com os problemas que você tem. Dores nas juntas, dores nas articulações, nunca mais, porque é uma bênção. É 100% natural, sem contraindicação e sem efeito colateral. O Nato Shark vai lá na junta, no osso, no tendão e acaba com a dor, porque acaba com artrite, artrose, osteoporose, bico de papagaio, tendinite, reumatismo. E se você comprar o Nato Shark cápsulas, você vai ganhar. Eu estou falando ganhar, vai ser de graça. Você vai ganhar o Nato Shark pomada para você passar nas dores, nas juntas, nas articulações e acabar, ajudar a acabar com as dores e com as cãibras. É uma bênção. Se você comprar hoje, tem promoção, você vai pagar mais barato, você vai pagar de 4 vezes sem juros e vai receber aí onde você está sem pagar taxa de entrega. É a bênção. E por ter vitamina D de dado, aumenta a sua imunidade. Tá, e acaba com dores nas juntas, nas articulações e ajuda para você não pegar doenças. Agora, como é que você compra? Não tem para vender na farmácia. Você vai comprar no Nato Shark só pelo telefone. Atenção, é o telefone, é 4062, Claudinho, me ajuda aqui, porque escrito não dá, rapidinho para não botar escrito, não adianta, tem que colocar, por extenso não dá, tem que colocar os números. Anote o número, vai. 4062-9900. 4062-9900, 4062-9900, pegue o telefone agora e compre Nato Shark, se livre das dores, 4062-9900, ouviu? Você vai receber em casa, dores no corpo, nunca mais, Nato Shark. Bem, tem break? Daqui a pouquinho. Então vamos para a nossa pesquisa. Ô, Cláudia, que foi a pesquisa que a gente fez, Cláudia? A gente fez uma pesquisa sobre ciúmes. Nós demos aqui informação de um agente penitenciário que foi baleado pela mulher porque não quis mostrar para ela o conteúdo do celular dele. Falamos também sobre a mulher Moranguinho e o Naldo. Lembra, na época, o problemão que aconteceu a mesma história, só que... com a mulher Moranguinho, além de ela ter sido espancada, ele ainda foi preso, né? E teve uma medida protetiva contra ele, se reconciliaram, enfim. E aí nós fizemos a pesquisa, né, João? Atenção. Então, esse negócio é brabo. Relacionamento. Nós estamos no relacionamento aqui. E fizemos uma pesquisa para saber como é que você é com relação à pessoa com quem você vive, com seu amor. Então tá aí. Um agente penitenciário. Sim. Foi assassinado pela esposa. Foi baleado. Ele tá no hospital, desculpa. Foi baleado, não morreu, com fé em Deus não vai morrer, porque Se negou a mostrar o conteúdo do celular. Não quis mostrar, não quis. A mulher disse, me dê, eu quero saber com quem que você conversa. Com certeza ele estava tendo casos, conversas inadequadas. Ela não deu a senha do celular. Ela pegou a arma dele, vou te matar se tu não me deres o telefone, a senha do teu celular. Ele não deu e ela... O Nelson Costa, o que, que ela fez, Nelson Costa? Atirou nele, ele tá no hospital. Tá. Mas não deu. Preferiu morrer do que dar senha do celular. E a mesma coisa, como a Cláudia falou, aconteceu com o Naldo, cantor, e a mulher Moranguinho, algum tempo atrás. Era ela que não dava o celular. Ela disse, eu não dou a senha do celular. E ele disse que ia matá-la, espancou. Aconteceu tudo que a Cláudia já disse e o que nós contamos. Aí nós fizemos uma pesquisa. Qual foi a pesquisa, Cláudia? Você tem acesso ao celular da sua esposa, do seu esposo? A senha. Isso. E você, esposo, tem da sua esposa? Ou seja, você tem acesso, você tem a senha do celular da pessoa que se ama? Sim ou não? Pedimos que as pessoas participassem pelo nosso WhatsApp, prometendo que as 10 primeiras que dessem suas opiniões, a gente leria as opiniões aqui no programa. Ô, Cláudia, bafulê com João Inácio Júnior, com a participação de Cláudia Leite. Em um minuto nós vamos dar o resultado rapidinho. Olha, dos 10 primeiros ouvintes que participaram, 4 disseram que tem sim, mas 6 não. 4 tem a senha. Tem. Da pessoa com quem vive. Tem. 6 não. Não. Os nomes das 4 que tem as senhas. O Cristiano no Bom Jardim, o Mota Filho no Montese, disse do meu parceiro não tem senha, não tenho acesso ao celular. O Valdercilan de Nova Russas, ele diz nossas senhas são totalmente liberadas. E o Luiz Eduardo no Centro, não tem senha, temos acesso ao celular um do outro, tranquilo. Agora... As 60%, 6 pessoas das 10 que não tem senha do celular da pessoa com quem vive, porque não dá. Não tem acesso. O Cleilson Pessoa no Joaquim Távora, Brito Silva no Edson Queiroz, André de Alencar do Planalto Ayrton Senna, Marlene Queiroz no Montese, Barbosa no Genibaú e Vasconcelos no Zé Walter. Eu digo é... Ixi, o bafulê! A gente faz o comercial, volta ligeiro. Horas 59 minutos. BM informa. Você em sintonia com a notícia. Um técnico em informática denunciou que teve duas rodas do carro furtadas na noite de sábado, na rua Gustavo Sampaio, bairro Parquelândia, em Fortaleza. O furto ocorreu, segundo a vítima, enquanto o homem aproveitava uma festa de aniversário em um local que fica em frente onde o carro estava estacionado. A vítima agora tenta obter imagens de câmeras de segurança para entregar aos policiais e ajudar na investigação. Em nota, a Polícia Civil informou que apura o caso. 4 novos protocolos que envolvem o hidrogênio verde devem ser assinados esta semana, segundo o secretário Maia Júnior, do Desenvolvimento Econômico e Trabalho. Com essas inovações, o Ceará passará a ter 20 protocolos assinados, entre os principais parceiros, empresas americanas, europeias e asiáticas. O hidrogênio verde, H2V, é produzido por meio de fontes renováveis e se apresenta como a alternativa mais limpa para diminuir a emissão de carbono e, assim, garantir um futuro sustentável para o planeta. O planejamento é o hub de hidrogênio verde do Ceará, deve ser instalado no Complexo Industrial e Portuário do PECEM, em São Gonçalo do Amarante. A novidade foi lançada em fevereiro deste ano, em parceria com a Universidade Federal do Ceará, UFC, e a Federação das Indústrias do Estado, a FIEC. A proposta é buscar redução na emissão de poluentes com novos investimentos e ampliação de oportunidades de negócios e geração de empregos no Ceará. Desta forma, impulsionando a economia do Estado, que se destaca nesse setor. O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará retomou nesta segunda-feira o trabalho presencial na sede e o atendimento presencial ao público. A medida vale para magistrados, servidores, estagiários e colaboradores que exerçam as funções, sejam lotados ou prestem serviço nas unidades jurisdicionais ou administrativas da Justiça Eleitoral do Ceará. Conforme a decisão, fica garantido o funcionamento presencial com, no mínimo, 50% do quadro de pessoal em atividade em cada unidade da Secretaria do Tribunal, nos cartórios eleitorais, nas diretorias do fórum, nas centrais e em postos de atendimento. Para conseguir atendimento presencial no TRE Ceará, é necessário realizar agendamento, que pode ser feito através do número 148, de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 2 da tarde, ou no site do órgão. Não será permitido atendimento nem o acesso às unidades da Justiça Eleitoral de pessoas que não estejam utilizando máscara, cobrindo a boca e o nariz simultaneamente, bem como que apresentem sintomas gripais. Também é necessária a apresentação do passaporte de vacinação contra a Covid-19. ZYH589, Rádio Verdes Mares, AM Fortaleza. Redação e apresentação, Maiara Mourão. Operação de áudio, Nelson Costa. O VM Notícias volta às 15 horas. Continue com João Inácio Júnior e o Bafulei. As principais